várias queixas de você. Ninguém merece suas lágrimas. Ninguém merece suas lágrimas. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar. Sejam bem-vindos, periferia. Embarque nessa jornada, onde conhecerás o relato diretamente dos bairros sofridos de Salvador. Mais uma vez favela chora, não só por aqueles assassinados na noite anterior, mas pela chance roubada de enxergar no singelo seu verdadeiro valor. Inocentes e culpados escondidos em máscaras tão iguais, invertendo a lei da vida, no qual os filhos enterram os pais. Ouço tiros, gritos e sei que são de policiais. Tem também quem lucra com a guerra, quem mente pedindo paz. Me abaixo de quem entrega qualquer tentativa lucrativa na corrida dos reais. Chuva fina, lava o sangue exposto sem respeito de quem foi condenado a ser fruto do próprio meio. Chacina cometida em plena luz do dia, ceifando nosso a vida, mas a esperança em volta de um berço. Lembra? Protestamos, pois não sabemos ainda quem atingir. Não sabemos ainda o que realmente nos impede de evoluir. Para a glória de Seleto, será que seremos sempre veículos? A marionete só para com um tiro na cabeça dos ventrílocos. Entende isso, periferia, e não permita que urubus venham atrás de carniça. Se a polícia me para, quem é que para a polícia? Espada no colo da cega, chamada justiça, guiada pela mídia, manipulada com malícia. São poucos que sabem a história real por trás da notícia. Pena letal, traçada pela margem de um erro. Sei que não posso mudar o mundo, mas primeiro devo mudar a mim mesmo. Irmãos e irmãs, se levantem para um novo despertar, onde o passado não importa tanto quanto a vontade de mudar. Quem morre que perde a vida, filosofia barata não ressuscita. Se os conselhos fossem vendidos, hoje Dona Maria estaria rica. Tristeza nos olhos de quem fica, saudades na família de quem se vai. Estatística que apenas indica um índice que nunca cai. Alguns relatos sofridos, não captados pelos ouvidos. Após a metamorfose obscura, não cura todos atingidos. A criatura que roga por Deus, ainda assim puxa o gatilho. Não entende que tudo tem volta, e que a vida é um infinito ciclo. Lei do retorno, lei do silêncio, lei dos homens, lei divina. Sinceramente, eu desejo uma lei efetiva em prol da vida, onde a verdade tome o lugar da hipocrisia e as oportunidades ocupem o espaço dado à demagogia. Se pra você é utopia, pra mim é periferia. Se para alguns isso é justiça, pra mim o nome é covardia. Dessa vez eu não fui Kozak, mas pode ser a qualquer momento. Todos são iguais, mas só alguns apreciam a brisa de encontro ao vento. Vamos, periferia, marchar pra cima, mas de forma inteligente. Mostrar pra si mesmo e para o mundo que somos bem diferentes. O que é seu tá guardado, mas aguardando você ir buscar. Tens o fôlego da vida, eis então a sua chance pra mudar.